Bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. A sua fé é firme, em ti ele confia. Ele encontra prazer na tua lei e medita em ti dia e noite, como árvore junto ao ribeiro, dá frutos na estação, sempre a brilhar. Senhor, eu quero te adorar. Na tua presença quero habitar. Tua luz me guia meu coração. Em ti, Senhor, eu encontro a razão. As folhas não caem, permanece a vida. Tudo que faz prospera, tua mão é querida. Mas os ímpios, como a palha ao vento, perecerão sem consolo, sem alento. Senhor, eu quero te adorar. Na tua presença quero habitar. Tua luz me guia meu coração. Em ti, Senhor, eu encontro a razão. Conheces, ó Deus, o caminho dos justos. Em ti temos paz, em ti somos robustos. Os ímpios não subsistirão, mas em ti, Senhor, eu tenho a salvação. Senhor, eu quero te adorar. Na tua presença quero habitar. Tua luz me guia meu coração. Em ti, Senhor, eu encontro a razão. Como árvore junto ao ribeiro, firmado em ti eu sou verdadeiro. Bendito és, Senhor, em cada estação. Teu amor me sustenta, minha canção.